para o táxi voo 1714-143 de POB, 2 horas mais 20 minutos, alternando Recife. Ciente, gol 1714, táxi via Juliette Alfa, próximo do ponto de espera, reporte para decolagem, um ajuste 1016. 1016, Juliette Alfa, ponto de espera da 1016, vai reportar. Pode esperar dar 1-0 pronto, gol 1-7-1-4. 1-7-1-4, a linha decola, pista 1-0. Vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. A linha decola dá 1-0, gol 1-7-1-4. Decolada aos 29, controle 119, decimal 8. Bom voo. 198, obrigado. Boa noite, bom serviço. Boa noite. Controle Salvador, gol no 714, Pouca Aracaju. 1714, 230, Pouca Vigilância. 230, Pouca, gol no 714. Alfa Yankee Delta, prossiga, boa noite. Alfa Yankee Delta, na ponte 1, produzindo autorização para rebocar o nave até o pátio 3. Ciente, Alfa Yankee Delta, está autorizado a iniciar o reboque, reporte no término. Obrigado, reportero. Alfa Yankee Delta, correção, mantenha a posição aguardando o início do reboque. Ok, mantenha a posição. Boa noite, 96, na escuta. Diga. Por gentileza, só confirme início, o estimado para início do pushback. Tem uma aeronave para iniciar o reboque, só para não interferir com o mesmo. Acho que mais uns 5 minutos, no mínimo. Gente, obrigada. Alfa Yankee Delta está autorizado a iniciar o reboque. Reporte no término. Ono 714, chame Recife, 12685, contorno 2545, informe desvios. Vou chamar Recife 2085-2545, gol no 714, obrigado, uma vez. Salvador, boa noite, ambiente 6746, paciente da informação Delta, cruzando 230 em descida. 6746, desça para 2000, chegada a Mari, ajuste no 0 no meio. 2000 na Mari, tire 16. Estou confirmando a pista 10 até em toda a extensão. Não em toda a extensão, os primeiros 90 metros estão implaticáveis, apenas funciona só o ILS com o localizador. Estamos com a captura deslocada 900 metros, só com o localizador, 6746. 90 metros deslocada. E 90 metros, ok. Salvador, Alfenque Bravo informando. Alfenque Delta informando o sinal do rebote. Boa noite, obrigado. Gente, boa noite, Alfenque Delta. Salvador 6746, necessita desviar direito dessa formação. Na 070. Está livre de desvio, reporta término. Para reaprovando 6746. Táxi 1896, ONU 77 a bordo, 3:15, alternando Fortaleza. ONU 1896, táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera, reporte para decolagem. O ajuste no 0, 1 no 6. Índia Alfa, reporta próximo ponto de espera, ONU 1896. ONU 0, 1 no 6. Santa Clara, pronto, gol 1896. Livre a linha de decolar, pista 1-0, vento no meio 0 graus, 1-0 nós, gol no 896. Linha decola, ou gol 1-896. Lembra a dona da presença, 6746? Autorizado. Dona Dona, obrigado. Decolada 247, controle 199, decimal 8. Bom. 198, obrigado, barreira. 896. 896, suba ao 370 na PUCA. 370, PUCA 1896. Gol 1896, solicita manter a magnética 040 para desviar informações. Autorizado. Gente, 1896. 96, chame Recife, 12085, aterre 2545, informe desvio. 12085, 2545, obrigado, boa noite. Chama, 18-6, Pomposo. Prato. Salvador, objeto 6746, estabilizado no localizador. Já baixou, tá bom. O objeto 6746, livre pouso, pista 190. O vento...